Chris Space. Electro Live. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Electro Live pour cette émission de reprise. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous allez bien et que vous allez passer deux heures agréables avec moi. Pour cette émission de reprise, rien de particulier, un set de reprise classique avec de la house, ça va s'accélérer un petit peu au milieu du set. Et puis ça ralentira à la fin, pas de nouveautés, quelques titres à moi, un peu de K-pop mélangé à de la house classique, voilà. Bon, assez de blabla, montez le volume à fond, je vous platine. on Radio RKNCL 96.2. Live on Radio RKNCL 96.2. I won't lose myself for anybody. And I'm sorry. Radio RKNCL 96.2. 96.2. Oh, just wanna touch me. Oh, just wanna hold me. Oh, just wanna see me. Oh, oh, just wanna groove in me. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Oh, just wanna touch me. Oh, just wanna hold me. Oh, just wanna see me. Oh, just wanna prove me. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Never gonna happen again. Electro Live, Chris Space, on the radio on KNCL 96.2. Electro Live on the radio KNCL 96.2.

Radio RKCL 96.2. Stop watching TV. Life is simple. the light of your life stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple. We'll be right back. Could be

Electro Live on Radio Arkansas 96.2. face. We'll be right back. Electro Live.

live on Radio Arkansas 96.2. Electro Live on Radio Arkansas 96.2.

Centenas de milhares de pessoas protestam a esta hora nas ruas de Tel Aviv pela libertação dos reféns e por um acordo de cessar-fogo. Os média hebraicos apontam para 350 mil pessoas. Durante o dia, os protestos incluíram o bloqueio de várias autoestradas, marchas até às casas de ministros e protestos em frente ao gabinete de Netanyahu durante uma reunião do gabinete de segurança. Os manifestantes exigem que o governo chegue a um acordo para a libertação de 50 reféns ainda detidos pelo Hamas e outros movimentos palestinianos. O Hamas rejeita e considera infundadas as alegações de Israel no ataque ao hospital de Nasser, em Gaza. Tel Aviv alega, num inquérito inicial ao ataque que matou mais de 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas, que tinha como alvo uma câmara do Hamas destinada a filmar as tropas israelitas. Em comunicado, o movimento palestiniano, que controla a faixa de Gaza, defende que a alegação é infundada, desprovida de qualquer prova e que visa unicamente evadir a responsabilidade legal e moral por um massacre. Esta terça-feira, segundo as autoridades de Gaza, 64 palestinianos foram mortos pelas tropas israelitas. E Paulo Rangel reconhece que se vive uma catástrofe humanitária em Gaza e acusa o PS de não ter reconhecido o Estado da Palestina em 8 anos de governação. Na Universidade de Verão do PSD, o também ministro dos Negócios Estrangeiros deixa críticas ao Bloco de Esquerda nesta matéria. Eu vejo agora as pessoas falarem na questão de Gaza com toda a razão, porque do ponto de vista humanitário estamos perante uma catástrofe sem fim. Como estamos no Sudão, isso fala-se muito menos injustamente, mas estamos perante duas catástrofes terríveis. Mas, curiosamente, pessoas que se afirmam os grandes defensores tiveram 8 anos para fazer o reconhecimento da Palestina e não fizeram. O Bloco de Esquerda, que ainda hoje vai nesta causa humanitária, louvável com certeza, mas estas pessoas tiveram influência 6 anos sobre o governo socialista, influência determinante. E elas fizeram alguma coisa? O que é que elas fizeram? É que é fácil falar quando está fora. Paulo Rangel assegura que ninguém fez mais do que o governo para o reconhecimento do Estado palestiniano. De hoje também o anúncio da viagem de Mariana Mortágua, uma das portuguesas que vai integrar a flotilha humanitária, que parte esta semana para Gaza com ajuda. Integram esta missão, além da deputada única do Bloco de Esquerda, também o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício. A delegação portuguesa parte dia 31 de agosto, do próximo domingo, a partir de Barcelona. A viagem deverá durar 2 semanas. A Liga dos Bombeiros quer rever a legislação do setor e vai pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro. No final de uma reunião com o Presidente da República, António Nunes, Presidente da Liga, defende que o financiamento das associações humanitárias e a questão das carreiras dos bombeiros voluntários devem ser discutidos. Vamos propor ao Governo que possa considerar a criação de uma unidade de missão para o estudo de toda a legislação do setor dos bombeiros. Ela é dispersa, vem desde 2007, precisa de ser reformada e nós estamos disponíveis para contribuir positivamente para essa reforma, mas entendemos que talvez a criação de uma unidade de missão específica para a revisão do setor, criando um estatuto do bombeiro, seria uma boa solução de enquadramento para um setor tão importante na defesa e segurança das nossas populações. A Liga dos Bombeiros quer também ser ouvida no Parlamento. Vai pedir uma audiência ao Presidente da Assembleia da República para demonstrar a disponibilidade dos bombeiros para participarem no debate sobre o que correu mal nos incêndios das últimas semanas. António Nunes insiste que faltou prevenção e coordenação. Não houve uma estratégia preventiva, houve uma estratégia reativa e que houve que os bombeiros sentiram falta de coordenação das entidades competentes, neste caso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no que diz respeito à colocação de meios no terreno e à sua possibilidade de trabalho do ponto de vista de uma estratégia mais consolidada. Aliás, esta situação de descoordenação, eu gostaria de relembrar que já o ano passado foi sentida num relatório feito sobre 2024 pela AGIF, que já tinha falado em descoordenação. Portanto, este ano voltou-se a sentir. António Nunes, ele que liderou a delegação da Liga dos Bombeiros, que esteve reunida no Palácio de Belém com o Presidente da República, a segunda reunião a ter lugar em pouco mais de uma semana. Os autarcas transmontanos querem transformar em área agrícola a zona florestal que ardeu durante os incêndios das últimas semanas. O pedido foi deixado numa reunião esta tarde com o Secretário de Estado da Agricultura. Os presidentes das autarquias de Vila Flor, Mirandela, Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Mogadouro consideram que a estratégia pode servir de barreira em caso de incêndio, protegendo as populações. Os edis defendem que existe agora uma oportunidade para aumentar a área agrícola e lembram que antes não era possível por causa das espécies protegidas, entretanto dizimadas pelo fogo. Os autarcas consideram que o governo deve dar incentivos aos proprietários para cultivarem os terrenos. No Alto Minho, depois dos incêndios que afetaram a região, os produtores queixam-se de graves problemas na alimentação dos animais. A diretora da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, Beatriz Silva, fala de uma situação muito complexa. A maior parte dos animais é criada em sistema extensivo. A partir de março, abril, que os animais sobem para zonas mais altas, onde há mais abundância de alimento, onde há pastagem enquadrada nas áreas de baldio. Pronto, e lá permanecem até outubro. Existem produtores que ficaram sem essa possibilidade. Portanto, têm os animais contidos, têm os animais estabulados nesta altura do ano e estão à rasca, estão com um problema muito grande em mãos, estão com escassez de alimentos, isto é, estão a gastar agora aquilo que tinham guardado para o inverno e, de certa forma, começa a já a escassear o próprio alimento animal. E esta noite o Conselho de Arcos de Valdevez volta a ser fustigado por um incêndio. Mais de 100 bombeiros combatem as chamas em Mesio, Cabana Maior e Soajo, às portas do Parque Nacional da Peneda Jerez. Durante a tarde, 12 meios aéreos participaram no combate às chamas. Fernando Guedes foi eleito presidente interino da Fundação de Serralves. O gestor da SOGRAP vai assim liderar o Conselho de Administração até ser eleito um novo presidente, uma decisão que acontece depois de Isabel Pires de Lima ter renunciado ao cargo de presidente do Conselho de Administração, justificando a decisão por falta de confiança institucional e pressões externas. Arranca esta quarta-feira o Festival Internacional de Cinema de Veneza. O enviado da Antena 1, Tiago Alves, traz-nos os principais destaques da competição oficial. O festival de cinema mais antigo do mundo, a Mostra de Arte Cinematográfica de Veneza, apresenta 21 filmes candidatos ao Leão de Ouro. O festival desta vez abre em italiano com La Grazia. É do cineasta Paolo Sorrentino. É uma das 5 longas metragens italianas selecionadas na competição. A maior presença italiana em edições recentes do festival. Surgem também novas obras de Leonardo Di Costanzo, de Pietro Marcello, Franco Maresco e Gianfranco Rossi, realizador que já ganhou o Leão de Ouro. Nas escolhas do festival contam-se ainda 4 títulos norte-americanos e 3 franceses. Entre os mais aguardados da competição está Frankenstein, de Guillermo del Toro, uma reinvenção cinematográfica do clássico literário. Catherine Bigelow vai regressar com A Casa da Dinamite, um thriller centrado numa nova ameaça nuclear. Jim Jarmusch ressurge com Father, Mother, Sister, Brother, uma obra cómica, em formato episódico. O grego Yorgos Lanthimos regressa ao festival, onde recebeu o Leão de Ouro com Pequenas Criaturas, há 2 anos. Apresenta Bogónia, novamente com Emma Stone no papel principal. Entre os filmes franceses, destacam-se os novos de Olivier Assayas, O Feiticeiro do Kremlin, com Jude Law interpretando Vladimir Putin, e de François Ozon, O Estrangeiro, nova adaptação do romance de Albert Camus. Tiago Alves, com os destaques da seleção oficial do Festival de Cannes, do Festival de Veneza, assim é que é, que arranca esta quarta-feira e dura até 6 de setembro. Foi edição às 10 da noite com Luís Peixoto. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RTP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. por cá, pão. Estamos com 10 minutos depois das 10. É mesmo assim, verdade? 10 e 10, hora de Lisboa. A partir daqui arrancamos lado a lado, juntos, para mais uma viagem até à meia-noite, aqui na emissão da RDP Nacional, comigo, João Pedro Bandeira. Bem-vindos. Porque não se esqueça que já fiz referência a isto. Daqui a pouco temos os dois dedos de conversa com um jovem prodígio do automobilismo, um jovem português, naturalmente. Mas antes disso, daqui a pouco, a ponta da língua, se não, tudo junto, ou se não, separado, são coisas diferentes. Vamos aprender a usar. Na RDP Internacional, comigo João Pedro Bandeira, também com a Joana Crespo e com a Sandra Duarte Tavares, que nos trazem agora na ponta da língua. Se não chover amanhã, vamos passear. Oh Sandra, como é que se escreve se não? É junto ou separado? Esta é a dúvida no, na ponta da língua de hoje. Olha, ô Filomena, confesso que já tinha saudades de abordar questões de grafia, de escrita. E, de facto, hoje temos uma questão de escrita. Não se esqueçam de que ortografia significa escrita correta. Orto, correto. E grafia, registro, escrita. Ortografia, escrita correta. Filomena, nesta frase devemos escrever se não separado. Se não chover amanhã, vamos passear. Então, mas porquê? Porque nesta frase nós temos uma expressão de condição. Se chover, não vamos passear. Se não chover, vamos passear. Quando temos um valor de condição, uma oração condicional, e é o caso, nós temos a separação. Uma dica fantástica, Filomena, quando nós podemos inserir uma palavra entre o se e o não. Neste caso, o amanhã, não é? Podemos o amanhã. Se hoje, se amanhã não chover. Olha, Filomena, outro exemplo. Se não fores almoçar ao refeitório, avisa-me. Ah, mas é separado. Vamos experimentar pôr uma palavra entre o se e o não. Se hoje não fores... Fores. Ou se tu... Se tu não fores ao refeitório... Era ao refeitório almoçar. Uhum. Se tu, quando eu posso pôr uma palavra entre o se e o não, eu tenho o se não separado. Pronto, são essas dicas que nos ajudam depois no dia-a-dia a escrever, a falar e a dizer tudo como deve ser. Sandra Duarte Tavares, na ponta da língua, sempre a esta hora na Antena 1, sempre que quiser disponível na RTP Play. Sempre também na RTP Internacional, na noite, com cantos Tera Sauro, Marisa Lins e Carlão. Vamos lá fazer a festa agora. Um, dois, vamos juntos sem grande pressa. A cabeça precisa reiniciar. Tenho disco cheio, tá aqui, tá a crachar. De tanto correr eu fico para trás. E conversar ainda sabes como se faz. Podemos usar as dunas como se faz. Quando quiseres dançar a gente dá gás. Inventamos constelações com novas ficções, fadas e dragões. Passeamos noutras dimensões. Estabelecemos comunicações. A noite fixe para cantar, não interessa como. A noite fixe para badar, não interessa como. A noite fixe para sonhar, é esse o plano. Vale tudo até nascer o sol e cair o pano. A noite fixe para cantar, não interessa como. A noite fixe para badar, não interessa como. Vamos dançar, aproveitar. A noite fixe para cantar, não interessa como. A noite fixe para badar, não interessa como. Como? A noite fixe para badar, não interessa como. Vamos cair de tanto rir. Sensação de voar para outro lugar. Ver o dia nascer sem nada a perder. Só estar contigo enlouquecer. Atrás da luz que mora na escuridão. Olhar para ti e sorrir. Só nesse contraste é que se tem a noção. Deixar acontecer o que tiver de ser. Ainda faz o bolso, mas parece-me um milhão. O baixo é o meu pulso, abatido ao coração. A noite vem para fazer bem. Yeah. A noite fixe para cantar, não interessa como. Yeah. A noite fixe para bailar, não interessa como. Vamos dançar. Yeah. A noite fixe para bailar, não interessa como. Vou-te levar a ver o mar. Yeah. A noite fixe para cantar, não interessa como. Yeah. A noite fixe para bailar, não interessa como. Vamos cair de tanto rir. Fazias parar o meu tempo quando era dois. Sabias ler o meu pensamento todo para depois. Foste a lua cheia pela noite dentro e nos lençóis. Tu nunca perdias tempo, somos um amor. Anda cá para fora, vê de fora. Quem é que tu eras e quem és agora? Vida pertenço, vou ser anjo da guarda. Quando me dizes que só queres seguir em frente, não acredito uma palavra. Eu sei que tu por dentro esperas pelo momento que só tu atrasas. correntes e contra a corrente. O mar de trás anda cá para fora, vê de fora. Quem é que tu eras e quem és agora? Estás a fechar a porta, a mudar de rota. Fica presa na ideia de te ter até morta. Abre a porta, abre a porta. Por mais que tentes ir embora, fica-te no coração. Podes tentar calar-me agora, mas calar para sempre não. Fiquei-te marcada na alma, vou contigo para o caixão. Vamos ser como Pedro e Inês, vamos encontrar-nos outra vez. Já a seguir, os dois dedos de conversa. Miguel Peixoto recebe Ivan Domingues, que um jovem que se iniciou cedo na condução. Aos 14 anos mudou-se para a Itália para seguir o sonho da velocidade de hoje. Hoje compete na Fórmula 3, afirmando-se como um jovem talento automobilista. Liga dos Campeões, Playoff, segunda mão. Esta quarta-feira, no Estádio da Luz, Benfica, Fenerbahçe. Relato de Nuno Matos. Comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Eduardo Gonçalves. Benfica, Fenerbahçe. Esta quarta-feira. Com emissão especial depois das 7h45 da tarde. A meio da semana, a conversa é sobre as histórias da música portuguesa com quem a conhece bem. Os artistas e os novos lançamentos, os livros, os documentários e a música ao vivo no estúdio. Se é nacional, está no Manual de Canções. Quarta-feira, às 11h25 da manhã, com repetição às 9h25 da noite. Manual de Canções, onde vira o disco e não se toca o mesmo. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. Antes dos dois anos de conversa, o tempo em Estocolmo, uma quarta-feira que vai trazer nuvens, à capital sueca com máxima de 17 graus. Ainda na Europa, Liège e na Bélgica, amanhã vamos ter um dia muito nublado, temperaturas entre os 18 e os 25. Para amanhã, em Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, vamos ter um dia parcialmente nublado. Hoje, ainda sol, máxima de 25, para amanhã máxima de 23, finalmente em Macau. Quarta-feira está aí a nascer, vai ser um dia molhado, com trovoadas dispersas e com uma máxima esperada de 30 graus. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Dois dedos de conversa. Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conversar com Ivan Domingues. Começou a sua carreira, conduziu muito cedo. Depois mudou-se para a Itália, com 14 anos, para prosseguir a carreira na alta velocidade. Atualmente está na Fórmula 3. Boa tarde, bem-vindo ao Melhor de Portugal. Vamos começar exatamente por aí, tentar explicar às pessoas, as que não sabem, o que é isso da Fórmula 3. Isto da Fórmula 3 é a antecâmara da 1? Para já, muito boa tarde e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar com vocês. E a Fórmula 3 não é antecedente da Fórmula 1. Tens a Fórmula 2, tens a Fórmula 2 que está no meio da 3 e da 1. Por isso... Então tu estás na terceira liga, é isso? É, mais ou menos. Sim, sim, mas és muito novo, não é? Sim. Sim. Bom, qual é o grande objetivo da tua carreira? É chegar à Fórmula 1. Sim. E o que é preciso? Para chegar à Fórmula 1, como quem está dentro do assunto sabe, não depende só do talento nem do quão bom um piloto é. É preciso o país querer, é preciso haver apoio de marcas e porque para chegar à Fórmula 1 é isso, não é preciso ser rápido, é preciso haver um investimento muito grande por trás do piloto e da marca e é isso. E isso não tens ainda? Começámos a ter, especialmente este ano. A Fórmula 3 já tem uma visibilidade muito grande e houve interesse de algumas marcas, mas ainda um bocadinho longe de números interessantes para estar ali a falar de entrar na Fórmula 1. Uhum. Começaste a conduzir e a competir com 8 anos, não é? Sim, comecei. Sim. Com 8 anos na Batalha, que é perto onde eu vivo, em Leiria. Uhum. O meu pai levou-me a mim e aos meus irmãos ao cartódromo numa tarde. Depois eu ganhei o bichinho pelos cartos. O meu pai também sempre foi um... Ele chegou a correr, por isso ele sempre gostou muito. Incentivou-me ali no início e depois o resto é a história. Quer dizer, tu és daquela família que acorda num domingo às 6 da manhã para ver a Fórmula 1, quando as corridas são... Na Austrália, por exemplo, essa hora, é isso? Na Austrália nunca estava lá a correr, por isso acordei às horas de lá. Mas estou a dizer, é quando a tua família, no princípio, era daquelas famílias que saíam da cama de madrugada para ver a Fórmula 1. Sim. Sim. Bom, então começaste com 8 anos a conduzir, mas sem carta de condução. Sim, isso sem é legal? É porque conduzir na pista é só preciso ter a licença, tirar a licença com a Organização Portuguesa de Automobilismo e depois podes andar na pista sem problema. Então, naquela primeira corrida percebeu-se logo que tinhas capacidade para evoluir, é isso? Sim. Eu fiz o Campeonato Regional da Batalha no primeiro ano. Logo? Foste experimentar e puma, começaste logo a competir? Sim, porque era uma coisa muito, muito pequena. O Campeonato Regional de lá eram 4 ou 5 provas por ano. Eu nem consegui fazer uma porque parti o braço a jogar à bola. Mas teve implicações na condução? Mudou alguma coisa? Ah, não, eu estava mesmo com o braço ao peito, não conseguia andar. Mas no futuro, sempre. Ah, não. Epá, foi uma fratura, não foi nada assim grande. Sim. Mas foi isso. Ainda era um campeonato muito pequenino. Depois no ano seguinte passámos para o campeonato nacional e aí já é um nível muito grande. Especialmente nesses primeiros anos éramos quase 40 miúdos na categoria dos pequeninos. Uhum. Por isso sim, depois já foi um passo grande no nacional. Ou seja, aos 9 anos foi quando começou mais a sério. Aos 8 ainda foi um bocadinho a descobrir. Como é que é o circuito de karting em Portugal? Tens alguns circuitos bastante bons, tens outros que já estão um bocadinho mais gastos, digamos assim, mas é uma condição muito técnica, muito old school, digamos assim. Isso é mau? Não é mau. O único problema é quando vais para fora para conduzir, tens de te adaptar bastante ao grip e às condições das pistas. As pessoas não sabem o que é isso. Tu... Pois, ok, é verdade. Mas é como... É um grip? É a aderência que o carro e os pneus e a pista tudo junto te podem dar a ti, o feeling que tu tens a conduzir. Uhum. Mas é como se eu em Portugal jogasse com uma bola de futebol de vôlei, por exemplo, e depois lá fora jogava com a bola normal pesada. Sim. E tenho que, pronto, ganhar ali a técnica do remate novo. Sim. Mais ou menos para... Sim. Comparar. Isso é feito na prova já? Ou não tens possibilidade de... Não, podes treinar à vontade antes. Sim. Bom, porquê é que tiveste a necessidade de sair de Portugal? Porque o nível em Portugal sempre foi bom, mas os melhores de cada país, digamos assim, e quem teve as possibilidades com aquela idade juntavam-se em corridas maiores, em campeonatos maiores, onde estavam os melhores e os miúdos mais rápidos do mundo, onde o nível ainda é mais alto que em Portugal. Uhum. Tu dizes os miúdos? Começa-se muito cedo? Sim, começa-se cedo. Mas tu foste lá para fora para o kart? Sim, eu fui lá para fora ainda para o kart. Uhum. Para os meus último ano e meio, últimos dois anos de kart. Sim. E o que é que... Porquê Itália? Porque Itália é o... Epá, é o centro do mundo dos karts, mais ou menos. É onde estão lá as fábricas todas, onde estão lá os pilotos todos. E é... Eu fui viver para uma cidadezinha onde era basicamente quase todos os miúdos que corriam, viviam lá. A tua família acompanhou-te? Não, eu fui com o meu treinador, com o Bruno. Ui, saudades da comida da mãe, não? Com 14 anos eras muito miúdo, não é? Sim, mas foi da maneira que eu e ele aprendemos a cozinhar. Sim. Sim, como é que era a tua rotina lá? Eu quando fui para lá ainda estudava. E a rotina lá foi um bocadinho estranha, digamos assim, porque foi quando começou o Covid. Eu fui para lá um bocadinho antes de começar o Covid, mas depois começou o Covid e as coisas começaram todas a fechar. A escola passou a ser online. Por isso foi naquela fase. Não onde, treinavas? Cara. Pá, nem deu para aproveitar tanto quanto nós quisemos, mas ainda andei mais do que o que andava em Portugal. Sim, então a experiência em Itália para ti foi benéfica? Não, foi benéfica sim, até para amadurecer como pessoa que ao fim e ao cabo vai ajudar depois na pista e como atleta. Mas foi boa, mas não foi tão boa quanto talvez poderia, mas acho que foi um bocadinho igual para todos, porque o Covid veio a afetar-nos a todos. E como é que chegas ao profissionalismo? A FIA é profissional, não é? Sim. Fórmula 3, como é que tu chegas? Como é que surge isto? Depois de ir lá para a Itália, começámos logo a falar na possibilidade de dar o passo para as Fórmulas. E depois quando chegou o momento começámos a fazer uns treinos. Depois quando fiz 15 anos começámos a competir nos campeonatos de Fórmula 4. Depois tive 2 anos na Fórmula 4, passei para a Regional, que com 15 anos? Com 15 anos na 4. E 4 os carros atingem que velocidade? 240, quase 50. E a tua mãe? Não se preocupe. Ai, o meu filho. Epá, a minha mãe por acaso sempre geriu as velocidades e esse medo de mãe que o pessoal fala bem. Já vi mães de alguns amigos meus a estressarem um bocadinho mais que a minha, por isso a minha mãe nisso sempre foi tranquila. Bom, estavas a contar, e de repente estavas na quarta divisão, e de repente como é que chega? Quarta divisão já é profissional? Epá, é o começo. É o começo. Não dá para comparar assim tão bem com a quarta divisão de futebol, porque mesmo no futebol a Liga 3 tem não sei quantas equipas. Mas a Liga 3 é profissional já em Portugal, é obrigatório ter. Ah, é? Sim, a Liga 3 é. Pá, mas não é a melhor maneira de comparar, porque na Fórmula 3 estamos a falar de. Somos 30 pilotos no mundo todo, não, na terceira Liga. Há a terceira Liga em muitos países, por isso não dá para comparar muito bem, mas nem tenho um termo para explicar, mas já é um nível muito alto. Sim. E então como é que está a passagem da 4 para a 3? Eu da 4 passámos para a Regional, que é a antiga Fórmula Renault, que talvez possa soar ao ouvido de, sim, sim, de mais ouvintes. E depois é que passámos para a Fórmula 3. E isto é falando com a equipa, houve interesse de ambas as partes. Depois chegámos a consenso e demos o passo com eles. Como é que te caracterizas como piloto? Eu caracterizo-me como rápido e agressivo. Uhum. Como é que é o ambiente na competição? Não há amigos, pois não? Não é um ambiente assim muito amigável. Eu acho que cada um está mais na dele. É um ambiente assim mais tenso. Não há amigos, como é óbvio. Eu estou a correr com os mesmos pilotos desde os meus quase 12 anos. Conheces bem as pessoas, mas... Conhecemos-nos todos. Mas não vais jantar à casa deles? Não, não. Um ou outro foram... Tenho um ou dois amigos, que posso chamar assim amigos, que correm comigo, que fomos colegas de equipa no passado e criámos aquela relação, mas dentro da pista não há amigos, nem amizades, nem jantares, nem nada. Sim. E os estudos, como é que é? Deixaste de estudar? Continuas a estudar? Eu acabei o 12º e parei de estudar. Sim. Não temes pelo teu futuro? Desculpe? Não temes pelo teu futuro? De não, não. Não tens outra ferramenta para além da condução? Não, não. Bom, como é que são os treinos de um piloto? Para além da pista, o que é que se faz? Neste campeonato de Fórmula 3, a FIA limita muito os treinos que nós podemos fazer desde a primeira ronda do campeonato até à última. Por isso, durante o campeonato é muito ginásio, muito simulador. Por isso eu quando estou... Mas fazes treino que é aeróbico, de musculação? Talvez é que fazes? Eu costumo fazer por dia. Eu faço um treino de musculação, costumo fazer cardio no final do dia e o resto do dia é basicamente no simulador. Sim. E depois há dias que eu passo o dia no cartódromo, que tenho o meu kart no Kiro, no cartódromo no Bom Barral, por isso também passo lá alguns dias esta semana. Mas tu treinas para a Fórmula 3 num kart? Não é treinar para a Fórmula 3 num kart, é para manter ativo, manter o corpo ativo. Tu quando estás a conduzir um carro no seu limite, ao fim e ao cabo estás a trabalhar alguma coisa que me vai ajudar na pista, e também trabalhas muito a parte física num kart. E como é que são as corridas? Andas atrás da Fórmula 1? Quando há um grande prémio num sítio qualquer, vamos ter a tua presença de manhã, é isso? Sim. Nós fazemos 10 corridas e as 10 corridas que fazemos é no mesmo fim de semana que a Fórmula 1, por isso as corridas costumam ser por volta das 9 da manhã e depois a Fórmula 1 costuma ser depois do almoço, 3, depende do dia. Sim, e estabeleceste já alguma relação com os pilotos de Fórmula 1? Não. O nosso paddock não é mais ou menos paralelo ao deles, mas nós não temos acesso, por isso é... Não é raro, mas não nos cruzamos todos muitas vezes. Depois, tentar perceber é... Estamos a chegar ao mês de setembro, ao final do campeonato, não é? Sim. Como é que estão a correr as coisas? Este ano não foi um ano onde tivemos alguns desafios. A qualificação tem sido um... Que não podem correr os 30, não é? Desculpe? Não podem correr os 30. Como assim não podem correr os 30? São 30 pilotos. Sim. Podem correr os 30 na mesma prova? Sim. Ou fazem qualificação? Não, a qualificação é... somos os 30 ao mesmo tempo na pista e temos meia hora para fazer a melhor volta possível. E depois as posições é... O que fez a melhor volta fica em primeiro, o que fez a segunda. E é muito diferente partir em primeiro do que partir em último? Sim. Epá, nestes carros já temos muito ar sujo. Nós não conseguimos ir atrás do... O que é isso, ar sujo? Quando tu vais atrás do carro... Quando tu vais atrás de um carro, tu não consegues fazer as curvas à mesma velocidade que ele, porque ele não tem ninguém à frente, ou seja, tem ar limpo, e nós atrás perdemos aerodinâmica, então não conseguimos fazer as curvas tão rápido. Depois na reta também vamos ser mais rápidos porque temos menos aerodinâmica. Sim. E os carros são iguais? O teu carro é igualzinho ao carro do teu adversário? Epá, é igual, mas dá para mexer em várias afinações no carro. Ou seja, as marcas são iguais, tanto do motor como do chassi. Depois as afinações variam sempre de equipa para equipa e mesmo dentro da equipa, de piloto para piloto, dependendo das preferências de cada um. És chato? Tu és chato quando, em relação à tua afinação, queres do teu jeito ou acreditas naquilo que o mecânico está a dar? Não, sou sempre chato, mas isso acho que somos todos. Cada um tem a sua maneira de guiar. Um piloto pode preferir um carro que vire melhor, outro que vire um bocadinho menos. Dependendo das condições e tudo mais, mas sim. Como é que tu gostas? Pá, eu gosto quando... Epá, nós chamamos-lhe oversteer, que é quando o carro tem um bocadinho mais de frente, mas também depende. Não... Que é isso? Mais de frente? Pá, é que... como é que eu posso explicar? É que mais facilmente, imagina, vou entrar numa curva a 200 a hora, por exemplo, sim, e tenho que virar o volante 20. De 50 graus, e em vez de virar 55, eu com o carro com mais frente vou virar menos do que com um carro com menos frente. E pensas nisso quando estás a conduzir? Ou isso já está na tua gene, sabe perfeitamente o que fazer sem pensar? Não, tu não, tu fazes. É tudo muito inconsciente, é tudo muito natural, tanto a travagem como a virar, a acelerar. Porquê que nunca tivemos um campeão mundial? É? Em Portugal? Sim. Nunca houve o investimento da parte do país no desporto automóvel. Nada contra o futebol, mas como todos sabemos, Portugal investe muito no futebol e talvez não tanto nos outros desportos. E é isso que eu venho a tentar mudar e tentar chamar um bocadinho mais atenção, não só para o automobilismo, mas também para outros desportos, porque nós temos talentos nacionais em muitas dos desportos olímpicos, não olímpicos, tudo o que é alto nível. Por isso, pá, a razão mais óbvia de não termos tido nenhum campeão mundial é porque o país não quer. Sim. Sim. É possível passares da Fórmula 3 para 1 sem passar pelo meio? Faz parte de passar pela 2, não, desde o Verstappen, que isso não acontece, do Verstappen e do Stroll. Até porque as regras mudaram um bocadinho para meio que obrigar os pilotos a fazerem essa passagem pelas categorias de base. Uhum. Por isso não é muito então provável. Para o ano estarás na 2? Os planos para o ano ainda não há nada oficial, ainda estamos em negociações com equipas, mas em breve os planos vão ser divulgados. Muito bem. Aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Eu vou-te sugerir dois conceitos dos dois. Podes escolher um deles, podes escolher os dois, podes inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Bora. A grande velocidade ou respeitar sempre a lei? Grande velocidade na pista, mas na estrada tenho que respeitar a lei. Bons carros ou boas mãos? Boas mãos. Com curvas ou sempre a direito? Com curvas. Karting ou Fórmula 3? Fórmula 3. Leiria no inverno ou no verão? No verão. Treinar ou competir? Os dois. Senna ou Verstappen? Os dois, não é difícil escolher. Reconhecimento do público ou dos patrocinadores? Dos dois. Esquerda ou direita? Direita. Ping ou pong? Pong. Foi um prazer ter-te na tarde da RDP Internacional. Muita sorte para a tua carreira. Quando fores campeão mundial, não te esqueças de voltar aqui, está bem? Combinado. Tá. Clube da Amizade. Aos domingos, Jaime Ferreira de Carvalho lança uma ponte entre todas as comunidades portuguesas à volta do mundo. Um programa aberto à conversa, com as experiências pessoais e associativas e os diferentes modos de vida. Clube da Amizade. O convívio de domingo, das 9 ao meio-dia. Convidados, as rubricas, a equipa, as novidades, os bastidores, os melhores momentos e os piores também. Isto é RDP Internacional no Instagram. Descubra tudo em RDP Internacional RTP. Não vai querer outra coisa. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. Graus agora em Praga, na Chequia, para amanhã quarta-feira muitas nuvens, máxima de 27 graus. Londres com 19 graus, dia cinzento, para amanhã chuva fraca, uma descida da temperatura em relação ao dia de hoje, amanhã dos 12 e os 21 graus. Belo Horizonte, final tarde de terça-feira, 23 graus, amanhã sol, máxima tal como hoje de 27, finalmente Joanesburgo. Com uma perspectiva de uma quarta-feira muito cinzenta, com máxima de 24 graus. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Daqui a pouco o José Guerreiro com o que os outros dizem de nós. Hoje o desafio é palmilhar Portugal. Vamos conhecer aqueles que, segundo a revista Forbes, pode ir a ser o maior percurso pedestre circular do mundo. Para ouvir, depois de Bárbara Tinoco. Hey, rapaz obcecado com ginásio, ou aquele que é gay, mas ainda está num armário, aquele que gosta de coisas estranhas até para mim. Não vou falar-vos disso aqui. Hey, rapaz apaixonado pela ex, ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei, o rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro. A esse eu nunca respondo. Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto. Também vou sempre lembrar. Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto. Apaguem o meu número. Agradeço do fundo do meu coração a atenção, mas foram só uma face. Obrigado pelo desastre. Mas os rumos são verdade e eu já não estou sozinha. Hey, rapaz poliamoroso, por muitos conhecido só como mentiroso. Ei, ao rapaz que me fez repensar como eu tomo decisões de vida e dessa vez decidi abrandar. Ei, ao rapaz que só me liga sexta à noite, ou aquele que beija mal, mas tem um bom ponto forte. Ei, ao rapaz que acha que veio ao psicólogo, uma conversa não é um monólogo. Passei aqui para disto. Mas não vamos fazer disto um assunto. Apaguei o meu número. Agradeço do fundo do meu coração a atenção, mas foram só uma farsa. Obrigado pelo desastre. Mas os rumos são verdade e eu já não estou sozinha. Então, estava aqui a pensar em ti. E não namoras? Ligo para a linha de apoio, diga qual é o seu problema. Se eu compreendo, diria que é melhor esquecê-la. Fica então sem efeito, obrigado pelo seu contacto. Ela está fora do mercado, não. Eu é que agradeço o seu tempo dispensado. Se eu aviso, fala a turma descansada. Isto é a minha despedida de solteira. Mais uma vez, rapazes, muito obrigado. Da solteira de Bárbara Tinoco antes de palmearmos Portugal com a ajuda do José Guerreiro. O que os outros dizem de nós às terças-feiras com José Guerreiro. Ele aqui está. Estás muito zen. É verdade. Fazendo aquele gesto com as mãos de quem está em meditação. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje temos um programa especial. O programa chama-se Toca a Andar. Toca a Andar? É. Adeus. Olha, vai-se embora. Ó, José Guerreiro, anda cá, não nos deixes. Não. Toca a Andar, Toca a Andar. Não sei se sabem, mas está a ser alinhavado um projeto que se chama Palmilhar Portugal. Não é uma palavra fácil. Palmilhar. Pode... Palmilhar. Palmilhar. Palmilhar, não é? Também podiam ter arranjado outra. Sim, andar em Portugal. Andar, caminhar. Sei. Percorrer. Sim, agora palmilhar. Isto é para chatear as pessoas da rádio. Palmilhar Portugal. Vai ser criado um percurso pedestre circular com cerca de 3 mil quilómetros em Portugal. Um género de 360 graus. Muito bem. A revista Forbes diz que se trata de um percurso. Em termos de percurso circular, será o mais longo do mundo, não é? Um percurso, é uma ideia que surgiu há coisa de 2 anos, tem estado a ser desenvolvida a ideia e apresentada a diversos municípios que serão parceiros deste projeto, porque, na verdade, os municípios vão também colaborar delimitando e marcando os percursos nos respectivos concelhos. E nós estamos a falar de quase 100 conselhos envolvidos. O homem responsável por esta odisseia, como escreve a Forbes, é Ricardo Bernardes, um amante das caminhadas, com o objetivo deliberado de levar o turismo a locais desconhecidos. Ou seja, há locais mesmo desconhecidos, que nós só os conhecemos se formos lá a pé. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Portanto, é essa a ideia. A rota circular será efetivamente a mais longa para caminhadas. Já agora, segundo a Forbes, o percurso não circular mais longo do mundo em termos de caminhada fica no Canadá, que é uma coisa que se faz em 2 dias, não é? Que se faz em 2 dias, coisa fácil. Sim, tem 24 mil quilómetros, não é? Coisinha pouca. Estou a imaginar eu a fazer isto. Bom, a Forbes diz que o primeiro troço do circuito será inaugurado em julho deste ano, portanto, daqui a algum tempo, em Alenquer, vamos lá ver. Depois segue-se um trilho na região costeira sul do Alentejo e, por fim, uma terceira parte do percurso vai acontecer na região montanhosa de Trás-os-Montes. Isto é o que está previsto de acordo com a Forbes. O que quer dizer que até ao final do ano nós vamos ter 15 caminhos, 15 percursos que estão programados para serem abertos e todo o caminho, quando estiver concluído, portanto a ligação entre todos, tudo isto deverá ser concluído dentro de 3 anos, digamos assim. Depende também da velocidade da adesão dos municípios a este projeto, mas portanto na totalidade, e se não houver derrapagens, este projeto, que representa qualquer coisa como 3,5 milhões de euros, irá estar concluído, os 3 mil quilómetros irão estar concluídos no final deste ano. Apenas passagem por terrenos públicos, exclusivamente pedestres e sem alcatrão. E, muito importante, pretende-se ainda incluir alguns trilhos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Isso é muito interessante. Isso também é importante. Sim. Nos dias de hoje temos todos que tentar fazer o melhor possível também para podermos acudir às pessoas que têm mobilidade reduzida, para que possam também olhar de outra forma para o nosso país. Portanto, Karina, se tudo isto for efetivamente para a frente, convém adquirir uns bons ténis. Um bom terno, uma boa sapatilha, se estivermos ao norte. Porque isto... eu por menos pensei, Karina, põe-te a andar. E eu lá ia. Com os chinelos não vamos lá. Não, com os chinelos não, vai, não. Faz bolha no pé. É verdade. E pronto, não palmilhamos nada de jeito. E ficamos assim. Gostei muito. Foi um gosto andar contigo. Obrigada, também gostei muito. Adeus. Andaremos mais na próxima semana. Fecho os olhos, canto só pra ti. Vejo-te com a saia de folhos e danças só para mim. Seja ela onde for, desferiste um golpe de dança, apagaste a minha dor. Não há nada mais perfeito do que ter-te sempre aqui, encostada no meu peito. A minha casa é o pé de ti, meu amor, essa é a minha casa. Essa é minha casa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. sei. Queria mais de ti, no teu colo eu ficava. Tu não me deves nada, mas queria mais de ti, queria que não sentisses falta. É que no segundo andar andamos às voltas para voltar atrás. Tanto tempo no sofá para quem não queria ficar. Sai da minha frente, eu já não sei de que outra forma te posso dizer. Dizes que não queres, mas tu sempre apareces. Não há nada para ver. Desconcentrada e do avesso. Eu atenho a ti. Tu tanto puxavas por mim, relaxavas perto e eu no fundo ia seguir. E com a marca do corpo há já quem ponha fim. É que eu estou a querer mais, muito mais para mim. E eu não. Castigo, Rita Nova, a verdade é essa. Vamos lá, quem mereça. Ah, deixamos ser politicamente correto. Há quem mereça, sim senhora, perigo cada um. Minha Nossa Senhora, há pouco estivemos na casa bem aconchegante e simpática e fantástica de Marco Rodrigues. A caminho das 11, das notícias das 11 na RDP Nacional em simultâneo com a Antena 1. Depois vou voltar para ficarmos juntinhos ainda até à meia-noite. Amigos, João Pedro Bandeira na rádio, porque como cantou os chutes, o que foi, não volta a ser. Essa é que é. Até já.

incêndios de 2017, houve um aumento da despesa para prevenção e combate aos incêndios, mas esse investimento extra de mais de 2 mil milhões e 400 mil euros não esgotou a totalidade do orçamento ao dispor do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Entre 2020 e 2024, ficou por executar um quarto do valor previsto. No relatório da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a que a Agência Lusa teve acesso, o maior reforço na área da prevenção vai para os gabinetes técnicos florestais, seguem-se os vigilantes da natureza e o Corpo Nacional de Agentes Florestais. Em 8 anos, há também mais 3 mil operacionais no combate às chamas, são agora mais de 8.200, uma subida de 58%, e o número de viaturas passou das 730 para quase 2 mil. Quanto aos meios aéreos exclusivos para combate às chamas, em 8 anos há mais 24, é um reforço de 50%. Ainda assim, todos estes aumentos em despesa ficaram aquém do previsto. E esta quarta-feira, o Parlamento e o Governo debatem a situação dos incêndios. A discussão foi requerida pelo PCP e pelo Chega e aprovada por todos os partidos em conferência de líderes, depois de o Primeiro-Ministro Luís Montenegro ter declarado que pretendia prestar esclarecimentos à Assembleia da República. O PAN quer suspender as touradas no campo pequeno. O Pessoas, Animais, Natureza defende também a proibição da entrada de menores na Festa Brava. O partido avançou com duas propostas na Assembleia da República. Avança a Antena 1, a deputada e líder do PAN, Inês Sousa Real. Eu recordo que o Campo Pequeno, a praça pertence à Casa Pia, que é titulada pelo Ministério do Trabalho. O terreno foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa. Não faz sentido que num edifício que é público, apesar de estar cedido a terceiros, estejam a ocorrer espetáculos violentos que põem em causa não só o bem-estar animal, o sofrimento de touros, mas também de cavalos, e que numa altura em que tivemos precisamente a morte de duas pessoas, que se fique indiferente e que a sociedade enquanto coletivo fique completamente indiferente a esta ocorrência, e que permitam que aconteça a parada que está prevista para setembro como se nada se tivesse passado. Inês Sousa Real acrescenta ainda que o Estado português tem o dever de proteger as crianças. Nem o Estado português pode ignorar o que aconteceu, e inclusivamente já temos sido alertados várias vezes pela ONU para afastar as crianças e jovens da violência do Fórum da Kia. Portanto, o Estado português também tem uma responsabilidade naquilo que tem sido os acidentes envolvendo crianças e jovens, como também, sendo este espaço um espaço público, não nos faz qualquer sentido que se permita esta atividade violenta que põe em causa não só o bem-estar dos animais, mas a vida das pessoas. Precisamente este episódio trágico só reforça a convicção de que as touradas têm, de facto, que acabar e que já não têm lugar em pleno século XXI, numa sociedade que se quer de empatia, de respeito, seja pelas pessoas, seja pelos animais. Na última sexta-feira, um forcado morreu no campo pequeno colhido por um touro. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal determinou a vigilância policial integral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliária. Segundo a agência France Press, o juiz Alexandre de Moraes determinou ainda que deve haver um rastreio eletrónico de Bolsonaro por risco de fuga. O juiz Alexandre de Moraes é o responsável pelo julgamento do antigo presidente do Brasil por alegada tentativa de golpe de Estado. A fase final deste julgamento será realizada de 2 a 12 de setembro. A Venezuela vai avançar com o patrulhamento com drones e navios da Marinha nas suas águas territoriais. É uma resposta à decisão dos Estados Unidos, que mobilizaram um dispositivo militar para o mar do Caribe numa operação alegadamente contra o narcotráfico. A tensão entre Caracas e Washington está a subir de tom, José Manuel Rosendo. A Venezuela responde às manobras militares norte-americanas protegendo as suas águas territoriais com navios de guerra e drones. A decisão foi tomada depois dos Estados Unidos terem deslocado navios de guerra para as Caraíbas com o argumento da luta contra o tráfico de droga. Pelo menos 4 navios equipados com mísseis e um submarino norte-americanos aproximaram-se das águas da Venezuela. A imprensa norte-americana diz que o Pentágono prevê ainda o envio de 4 mil fuzileiros para a região das Caraíbas. Recentemente, a Venezuela anunciou também a mobilização de 15 mil elementos das forças de segurança para a fronteira com a Colômbia, igualmente com o argumento do combate ao narcotráfico internacional. A tensão entre os dois países não tem parado de aumentar. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, reeleito em 2024, não viu a reeleição reconhecida pelos Estados Unidos. Donald Trump tem aumentado a pressão sobre Nicolás Maduro e em agosto passou a oferecer 50 milhões de dólares de recompensa a quem forneça informação que permita prender Maduro. Os Estados Unidos acusam-no de liderar um cartel narcoterrorista. A Venezuela responde, garantindo que o país vai defender-se do agressor norte-americano, e Nicolás Maduro disse que ativou um plano especial com 4 milhões e meio de milicianos para travar o que diz ser uma tentativa de mudança de regime e um ataque militar terrorista. Washington e Caracas, recorde-se, romperam relações diplomáticas formais em 2019, no primeiro mandato de Donald Trump. A ruptura aconteceu quando a Casa Branca reconheceu o então líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Por essa altura, Estados Unidos impuseram sanções contra a Venezuela e Donald Trump chegou a dizer que uma intervenção militar era uma opção para mudar o regime venezuelano. França devolveu a Madagascar 3 crânios da era colonial, guardados no Museu de História Natural de Paris por 128 anos. Um dos crânios pertencerá ao rei Toera, decapitado pelas tropas coloniais, os outros dois a membros do grupo étnico Sakalava. A restituição pedida por Madagascar desde 2003 marca a primeira aplicação de uma lei francesa de há 2 anos que facilita a devolução de restos mortais de coleções públicas francesas. Foi a edição às 11 da noite com Luís Peixoto. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. 11 minutos. Depois das 11 da noite, hora de Lisboa, arrancamos juntos para a última hora desta terça-feira, 26 de agosto, domingo, João Pedro Madeira. Estamos assim a começar esta hora, vamos até à meia-noite, desejo uma boa semana. Final já de terça-feira, amanhã já é quarta, isto é sempre a andar e o agosto está mesmo quase a chegar ao seu finalzinho. Segunda-feira já é setembro. Espero que, se for o seu caso, esteja a usar da melhor forma estes últimos dias de férias. Aproveite-os muitíssimo bem, porque isto é só uma vez por ano. É, pois é, e vale a pena aproveitar ao máximo. RDP Internacional. Ai, tão bom, tão bom. As fériasinhas fazem. Qualquer sotaque, isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz: para não ser de surpresa, eu te ponto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de palma, dizes: bufa, vez de sobra. Olha, e anda gola e alta e coisa assim. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalinha, chicla é pastilha, luqueta é cadeado e capuz carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chuço, cedrolha é pedreiro, roeiro é sarjeta, seta é frigideira e cabide é cruzeta. Quase triunfo. Já ouvi várias vezes. Tira o tênis do sofá. Lisboeta com letras, tira um para dizer pouco. Diz ao bicho, é muita louca, assim não dá. Tretas para ti, mãe, tem 5 letras, dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa e tu manca e quando dizes tótil, eu bué. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalina, chicla é pastilha, luqueta é cadeado e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chuço, cebolha é pedreiro, bolelo é sarjeta, sapé é frigideira e cabide é receta. Contigo tão vira tom, contigo são vira Canções desta hora. Primeiro Ana Bacalhau com Cláudia Pascoal, depois Capital da Bulgária a recriar os Delfins. Por falar em recriações, em versões, esta é a leitura de Marisa para o clássico Barco Negro, disco que ela gravou de homenagem à Mau Mendes. I'm buraco negro. Dança, leva na luz. Vi teu braço acenando. Entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia. Sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento claro, sareia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor da leito, dos bancos vazios, dentro do meu peito, estás sempre comigo. No calor da leito, dos bancos vazios, dentro do meu peito, estás sempre comigo. Nesta hora vamos lá mais para a frente, falar-lhe dos Estados Unidos da América, uma escola secundária em Fall River, que realizou um primeiro evento cultural internacional, uma iniciativa que coincidiu com a visita de um grupo de alunos e professores portugueses da região do Porto, num intercâmbio escolar. Mas isso é tudo para ouvir com atenção lá mais para a frente nesta hora. Faz-se por cá. E a RDP Internacional faz questão de o mostrar ao mundo. Gente que se mexe e que faz mexer o país com projetos e iniciativas que não podemos perder. Uma conversa em movimento. À sexta-feira, depois das 11h25 da manhã e em repetição à noite às 9h25. Isto faz-se por cá. E ainda bem. Portugal soma muitos prémios de turismo. Um destino de eleição, de uma beleza única, muita história e um povo que sabe receber. Cristina Cisa Vieira dá a conhecer o país de les a les, com propostas de atividades, hotelaria e gastronomia. Turismo de les a les. As malas estão prontas para esta viagem à sexta-feira. Às 2h45 da manhã, 3h15 da tarde e 10h45 da noite. Bem-vindos a Portugal. Se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2. Muito boa noite, Dublin, na República da Irlanda, onde estão agora 14 graus. Vem aí uma sequência de dias de chuva, vai começar já amanhã com chuva fraca, construímos entre os 13 e os 18 graus. Chuva é o que também vamos tendo por Lyon, em França. Há mesmo um aviso de trovoada grave para várias regiões de França. Quanto ao dia de amanhã, chuva fraca em Lyon, máxima de 28 graus.